Do Círculo Bravo. Sim, sim, Círculo Bravo. Só um minuto para fazer a ação. O táxi que chama a interseção para ingresso. Bravo para 35, autorizado ingresso, reporte anel pronto, permanece aí da Momo, qual depois direto? Qual direto? É, o senhor mantém curva esquerda após a 35. Bolo 092, solo 27, taxa direita, chama 121, 19, solo. 419, boa. Autorizado, Ian. Chame pronto para ingresso, pista no 7. Espera, no 7, já está mais tempo. Tiro Bravo parou no ponto de venda, qual é pronto, campo decolar? Tiro Bravo, ok, estou chamando pronto. Correu, acho que está mais quente com o ponto de espera do 1-7. Aqui é que é autorizado, aliás, decolar 1-7, vento 1, 2-0 graus, 1-0 mais. Decolado, está mais 755, completa aproximação, chame 2, Salvador, 1, 1, 8, decimal 95. 18, 95, 755, uma boa. Boa. Azul 2704, chame Recife agora, frequência 125, decimal 45, alternado 126, decimal 85. 2545, 2685, pro Azul 2704, boa. Boa. O 900 mantém a posição. Está iniciando a decolagem, Pelo Bravo autorizado ingresso para 35, reporte NA de pronto. Mike Yank decola os 31, chama o controle, frequência 120, decimal 8. 108, próximo a Mike Yank, obrigado, bom dia. 1092, o 1755, autorizado pouso 10, vento 1-0-0 graus, 8 nós. Livre, pouso 90, vou no 755. Controle, eu vou com o Oscar Mike Yank. Mike Yankee para a plataforma manter o número de pés com condições visuais, está autorizado DCT informando, liberando a CTR. Amarrando o limite da CTR, eu acho que é mais quente. Autorizado em colapso 35, vento 120 graus, 8 mais. Guarda as penas turbulentes aí do tráfego, vai iniciar em 45 graus. Sim, tô ciente. Voo 759 autorizado, né, mantém 1 zero. Aí mantém 910, igual a 759. Cinco, solos 3, táxi à direita, chama 121 desse molo, solo. À direita, 1219, eu vou no 755, uma boa. Tô iniciando, ciente. Autorizado, decolar, vento 120 graus, 8 mais. Vai iniciar nova 075. Clima Quilo Bravo, decola os 3-4, chama o controle, frequência 120, decimal 8. 0, muito obrigado, seu bom dia. Bom dia, Papa Tango, Lima, Quilo Bravo. Bom dia, Papa Tango, Lima, Quilo Bravo. Contato radar, suba para uma centena. Está livre da restrição da saída móvel. Uma centena livre da restrição, Quilo Bravo. Condições visuais, modifica da presença. Está autorizada a faça direto pela radial presença para o nível 105, Lima, Quilo Bravo. Sete, plano modificado 1035, suba visual para o nível 105, direto destino Lima, Quilo Bravo, e quando possível, sua estimada de pouso. Bravo, ciente. Está estimando pouso lá, 13:50. 13:50, copiado. Controle igual no 759. Vamos 759, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, está autorizado direto Leda. Leda por 360, vou no 759. Pronto, espera da 10, pronto, passaria 2223. 6 passaria do 2223, autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 1, 00 graus, 8 mais. Livre alinhar e decolar, passaria do 2223. Tango Lima Kilo Bravo, informo que não recebo o modo Charlie, cheque o equipamento. E verificar seu equipamento, caso o senhor não tenha resposta, o senhor me fala aí que eu vou trocar pro equipamento 2. Sete. Iniciando a decolagem, passarei do 2223. Seis. Aquilo Bravo ainda não recebe informação do Malte Allen. Ok, senhor. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar o equipamento aqui. Patrulha Oscar Mike Yankee, leve 10 uma vez. Patrulha Oscar Mike Yankee, não há tráfego conhecido no setor, tem a frequência livre para a coordenação, chamo para o regresso. Camarada, regresso, Yankee. Recebo 3.200 pés, Lima Kilo Bravo. Confere, Lima Kilo Bravo. 2, 2, 3, decola os 3, 9. Chama o controle, você conhece no 2, 0, 8. 1, 2, 0, 8, 2, 2, 2, 3. Passaria do 2223. 3-2-2-2-3, contato radar na decolagem, suba sem restrições para o nível 180. Atenção a 180, sem restrições, eu passaria do 2223. Afirmo. Controle, eu vou na 759, solicito agora para o tipo base. Rodando com Recife agora, gol no 759, na frequência 125.1, alternado 128.35. 251-12835, muito obrigado. Tango Lima Kilo Bravo, só confirmando, o senhor já efetuou o voo visual na rota? Afirmativo, senhor. E já estou no cidadão presente, vou seguir aqui nível 065. 7 Lima Kilo Bravo, autorizado nível final 065. Antes de manter o momento Kilo Bravo. Tango Lima Kilo Bravo, serviço radar encerrado, 41 milhas noroeste de Salvador, mantenha 065 e para informação de voo e alerta, Recife na frequência 126.0, alternado 128.8, Lima Kilo Bravo. Recife 160, 1288, obrigado, senhor, bom dia. Bom dia, vovô. Passaria 2223, solicita um desvio à direita, aproximadamente 3, 4 milhas para evitar formações. O livre desvio, passaria do 2223. Retornar, vai reportar quando retornar para o passaria do 2223. Após desvio, foi direto conquista, passaria do 2223. Após desvio, direto conquista, graças, passaria 2223. possível. Está autorizado o táxi, chame para ingresso na 17. Passarendo da presente, voando Vitória da Conquista. 7, passarendo 2223. Está autorizado o ingresso, reporte alinhado, pronto para decolar. Estou autorizado a decolar, vento 120 graus, 109. Passarido 2223, chama agora Recife, frequência 126.0, alternado 128.8. 260.288, passaria 2223. November decola aos 5.6, chama o controle de frequência 1.20 em cima 8. 208 November. Ecos 1 November decolado, você escuta. Eu vou Tango Ecos 1 November. Mantenha, cheque seu equipamento, não recebendo a informação. Mantenha o corredor axé, inicialmente o nome eu peço. Autoriza pro direto e ascensão com 105. Cheque inicialmente seu transponder e confirme a pro ideal para o destino Ecos 1 November. Vou fazer um cheque do transponder, está a pro ideal a 282. Está autorizado direto o destino Papatango Ecos 1 November, inicialmente mantendo no meu pé. Manda direto mantendo no meu pé, November, grato. Tango Ecos 1 November, agora recebe informação radar sobre a nave, está livre a subida para o 105. Quando possível, seu estimado de pouso. Sim, está saindo com 105, Ecos 1 November, só um minuto para o estimado. Formei o Oscar Mike Yan aqui, prossiga. Formei o Oscar Mike Yan aqui, o ajuste permanece no 0 no meio. Vou e comprou do Fora de Tapuã, chame para descer. Estimando pouso do Ecos 1 November 1200. É do 1200, Ecos 1 November. Boa, Oceania 3, 1-2, formação até o 1-5-0. Por isso, Oceania 3, 1-2, acionei a identificação via Bomed 1, deita para o nível 0-5-0. 0-0 solicita Itapia ou Duna, o que for melhor. Autorizado ITAP, Oceania 6312. ITAP. é 6312, autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o ajuste 90 no meio, informe estabilizado. 2000 pés, 90 no meio, autorizado ILS X-Ray, desça para 6312, portará estabilizado. Controle Oscar mais 500, direção CTR, solicita livrar 1.500 para 500. Oscar mais 500, autorizado 500 pés, informe através do parque de expressão. Boa maravilha. Comandou, bom dia, gol no 372, ciente do Atis para autorização, Recife. Controle Oscar mais 500 passando através do aeroclube, está visual com o campo. Oscar mais 500, aqui chama 2, Salvador, frequência 1, 1895. 1895. Yes. Salva 04 para o meu Oscar mais 500. que é inclusive para Itapuã e reposta, Itapuã. Reposta, Araia. Chamea 3, 1, 2, completa a aproximação, chamea 2, Salvador, 1, 1, 8, decimal 9, 5. 18, 9, 5, 6, 3, 1, 2. Salvador, boa, chamea 63, 1, 2, LF. 63, 1, 2, se a gente está autorizado o pouso, pistola 0, vento 1, 0, 0, 0, 1, 0, 9. Autorizado o pouso, chamea 63, 1, 2, pistola 0. Então, acho que a Mike 500 está ciente, está visual com a aeronave na final, vai efetuar um 360 pela direita. Eu acho que mantém então, Itapuã, quem 360 pela direita, aguardando para cruzar a final da pistola zero. Yankee. Eu acho que mais quem pode cruzar a retaguarda do aeronave da final? Está autorizado. Dá presente cruzar a final do ano zero, informe na base do ano 7. Informe na final do ano 7, hein? Yankee, vamos na final do ano 7. Zulu November, tem o serviço rodar encerrado 55 milhas oeste de Salvador. Mantenha o nível 1105 e chame Recife para informação de voo e alerta. Frequência 126 decimal 0, alternado 128 decimal 8. Autorizado a acionar a chamitária. Roxane 6312, solo 19, táxi direito, chama 121 nesse manual, solo. 319, boa. Vai ingressar final no 7, Oscar, mas tem que baixar travado. Mas quem é que é autorizado por uso no 7, vento 1 no 00 graus, 8 mais. Yes. Mike Solo, os 2-1, autorizado parte 4, estacionar para o Mike Yank. Chevrolet, você observa a entrada do helicóptero, acho que é o Mike Yank. Se corre, que após ele, autoriza o táxi e chame na onde espera o bloco. Chevrolet, você é autorizado, ingresso, linha de decolar 17, vento 1 no 00 graus, 8 mais. Oficial, vamos ser, decola os 2,5, chama o controle de frequência no 2,0, decimal 8.